Leonardo Condé, primeiramente, seja bem-vindo aqui no microfone da Inconfidência. E em nome da equipe de esportes, eu te parabenizo por essa campanha do Tupi, que está na próxima fase da Série D. Obrigado, eu também agradeço pela oportunidade. E é um prazer estar participando do programa com vocês e falando do Tupi. Ô Condé, gostaria que você falasse para o ouvinte da Inconfidência dessa equipe do Tupi, que se classificou da campanha até agora na primeira fase da Série D, o que você espera, né, para a próxima fase? Olha, a gente fica muito feliz porque foi uma equipe que a gente montou. Após o Campeonato Mineiro, muitos jogadores saíram, terminaram o contrato. Outros jogadores a gente achou melhor naquele momento liberar. E formatamos uma equipe mesclada com alguns jogadores jovens, outros mais experientes, que já tinham trabalhado comigo nas categorias do América e do Atlético. E, felizmente, a gente conseguiu bons resultados numa chave difícil. A gente conseguiu a classificação até com uma certa antecedência. E agora a gente tem uma expectativa grande de dar continuidade nesses bons resultados e classificar o Tupi para a terceira fase. A maior dificuldade, Condé, foi montar esse time que foi desmontado, né, depois do Campeonato Mineiro, como você disse. Então a maior dificuldade foi montar esse time, preparar essa equipe para a Série D? Ah, com certeza. Até porque o orçamento nosso é um orçamento baixo. Porque quando termina o Campeonato Mineiro, o Tupi perdeu o dinheiro da televisão, perdeu alguns patrocínios. Então a gente teve que montar uma equipe com orçamento baixo. Então teve que ser bastante criativo para buscar os jogadores certos, as posições certas. E graças a Deus a gente conseguiu fazer isso bem e conseguimos fazer uma equipe competitiva. E agora o Tupi conta também com o Rafael Aguiar, que jogou no Atlético, né? E como você vê esse jogador? Ah, não resta dúvida. O Aguiar é um jogador que eu conheço bem. Ele trabalhou comigo nas categorias de base do Atlético. Conquistamos alguns títulos juntos e depois ele subiu para o profissional e tenho certeza que vai ser um jogador que vai acrescentar bastante aqui para o nosso trabalho. E agora o Tupi, na próxima fase, vai enfrentar o Fluminense de Feira de Santana da Bahia, Condé. O que você conhece desse time? É um time forte? Olha, a gente está buscando o máximo de informações até aqui. Mas as informações que a gente tem, que uma equipe que tem bons atacantes, o Hermínio e o, me falo o nome do outro jogador aqui, mas são dois bons atacantes, tem um bom lateral direito e um goleiro firme. E o restante a gente vai buscando também, vamos procurar saber as jogadas fortes dele, para que a gente possa neutralizar nessa primeira partida. Muito bem, este foi o técnico Leonardo Condé, da equipe do Tupi, aqui em Primeiras Esportivas. Emerson, na primeira fase, o Tupi estreou com um empate sem gols contra a equipe do Madureira, no Rio de Janeiro. Na segunda rodada, venceu o Paulista por 1-0 no Estádio Municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. Na terceira rodada, o Tupi, jogando em casa, venceu a Friburguense por 2-1. Na quarta rodada, enfrentando novamente a Friburguense, dessa vez no Rio de Janeiro, o Tupi venceu por 1-0. Na quinta rodada, o Tupi empatou sem gols com a equipe do Paulista. E na última rodada, já classificado para a próxima fase, o Tupi foi derrotado pelo Madureira por 2-0 em Juiz de Fora. O Tupi terminou a primeira fase em primeiro lugar do Grupo 6, com 11 pontos ganhos. Na próxima fase, enfrentará a equipe do Fluminense de Feira de Santana da Bahia. O jogo de ida é no dia 18, às 20 horas, no estádio da equipe baiana. A volta será no dia 22, às 16 horas, no estádio municipal Radialista Mário Helênio, em Juiz de Fora. Amanhã, eu volto em Primeiras Esportivas com o técnico Wellington Fajardo, da equipe do Uberlândia, segundo colocado do Grupo 7. Com as equipes mineiras que disputam a Série D em Primeiras Esportivas, repórter Henrique Silva.